sétimo ano um rei surgiu. Joás reinou, fiel à luz. Com joiada seu guia andou, fazendo o bem, do Senhor se lembrou. Mas os altos ainda estavam lá, o povo adorava, não podia parar. Joás chamou com coração sincero: vamos juntos restaurar o que é verdadeiro. Oh Senhor, em ti confiamos, com mãos unidas te adoramos. Repara sacerdote com arca em mãos, recebia ofertas em bênçãos. O dinheiro que vinha era para edificar a casa do Senhor. Vamos restaurar, contar o que havia em uníssono, distribuindo com amor num só tom. A madeira e pedra, tudo para o altar. Fidelidade é o que vamos dar. Oh Senhor, em ti confiamos, com mãos unidas te adoramos. Repara em nós tua casa.